Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui com mais um Café com Dungeon na sua manhã, com muito RPG. Bom, eu sou o Rafael Balbi, eu tô aqui com o Carlos Silva de novo. Fala aí, Carlos. Fala, cara. Hoje a gente vai gravar um programa que eu esperei muito, muito, muito, muito tempo para falar sobre isso em público, porque isso é um tema que eu sempre gosto de abordar. Então, galera, peguem a xicrinha de café de vocês e junte-se a nós, porque hoje vem polêmica por aí. Eu já tô com a minha aqui e já tô preparado que hoje a gente vai falar de dados escondidos ou dados à vista. Você usa o escudo do mestre, Carlos? Escudo do mestre? Pra que isso? Pra olhar a tabela? Pra se defender de alguma coisa? É. Sei lá, cara, eu vou te falar o seguinte. Eu não gosto do escudo do mestre por quê? Porque ele é uma barreira entre mim e entre os jogadores. Tá? Eu quero estar em campo aberto com os jogadores. Eu gosto mais de estar em campo aberto com os jogadores. Mas eu não posso esconder que o escudo do mestre ele tem tabelas úteis para quem está mestrando um sistema muito complexo de RPG, com condições, uma opção de coisa. Eu não mestro sistemas de RPG complexos, logo, eu não uso o escudo do mestre. Existe uma outra coisa que a galera gosta de fazer com o escudo do mestre, que muito mestre faz, que é ficar jogando dado atrás do escudo e dizendo quanto tirou ali pro jogador, ou então nem dizendo quanto tirou pro jogador, deixando as escondidas e já dizendo o resultado daquela rolagem dele pro jogador. Eu quero começar esse podcast fazendo um desafio pros jogadores. Se o seu mestre joga dado atrás do escudo, meu amigo, faça o seguinte: pega uma porra do escudo, bota na frente da sua ficha, joga tudo ali atrás também e fala pro mestre quanto é que deu. Tá? Joga tudo. Se o seu mestre usa escudo pra dar calote no jogador, dá calote no cara também, né? Aí fica tudo certo. Agora, o que, que é dar calote no jogador, Carlos? Cara, dar calote no jogador é o mestre tirar um 20 no dado pra acreditar o jogador, vai matar o jogador, por exemplo, e falar: ih, errou. Ou não dá dano crítico. Ou então olha pro jogador, vê a ficha dele, vê que o cara tá com 3 pontos de vida e fala: dei 2 pontos de dano em você, sendo que o dado saiu 6, né? Então é aquele mestre que fala assim: aí, Balbi, quantos pontos de vida você tá? Eu vou, sei lá, 7. Aí o cara joga o dado lá pra: toma 5 de dado. É mutreta, né? É mutreta pura, cara. Eu tenho uma discussão grande sobre isso, né? Tem gente que fala que, por exemplo, quando o mestre tem o escudo à frente, ele joga os dados escondidos, ele pode controlar melhor o ritmo do jogo, ele pode, tipo, ver quando é que um monstro, por exemplo, se um monstro vai morrer muito cedo, aí ele bota mais uma vida lá pro monstro, turno o monstro, então segura e fala que o monstro tá acertando mais, ou que a galera, enfim, ele dá uma mexida nas coisas, né? Não só no escudo, no dado, mas também às vezes nos stats das criaturas e tal, para poder fazer com que aquele combate fique mais emocionante. O cara, em vez de te dar 3 de dano, porque você tem 3 de vida, ele te dá 2, aí te deixa naquela, porra, será que eu vou morrer agora e tal? Enfim, o cara fica querendo controlar esse tipo de coisa. Isso pode ser bom, não pode? O que você acha disso? Olha, cara, eu queria reverter a pergunta. Paulo, o que você acha de trocar o HP do monstro no meio do combate, como mestre? Eu não troco jamais, cara. Eu acho que o desafio é aquele ali. Eu propus o desafio, montei o desafio ali, e os jogadores vão superá-lo. E se os jogadores tiverem competência de matar o monstro, que de alguma forma pode ser rápido demais para alguns, para mim isso é uma vitória dos jogadores, né? Então eu acho que eu não vou tunar o monstro para ele durar mais tempo, nem vou tunar o monstro para que ele morra no momento em que os jogadores estiverem na pior, sabe? Eu acho que tudo ali tem uma proposta de ser, tem um motivo de ser, e a partir do momento que eu propus, eu vou levar até o fim. Eu acho que é uma garantia que eu dou para os jogadores de que eu não vou roubar, e de que o sistema ele tá arbitrando ali as nossas mentes criativas de uma forma justa. Exatamente. Sabe uma coisa que eu acho? É que é o seguinte: se o mestre ele inventa resultado de dado, ele troca atributos, troca HP de monstro e tudo mais na partida de RPG, a impressão que eu tenho é que nada que os jogadores possam fazer naquele RPG adianta. Eles têm falas, eles fingem, o mestre finge que eles têm que eles estão tomando ações, que eles estão fazendo coisas, mas no fundo da história o mestre está arrastando o pessoal de um lado para o outro, fazendo o que ele quer ali, e isso daí pode ser muita coisa, mas jogo não é, porque jogo é um lugar onde o resultado das ações que você coloca, eles têm um impacto profundo ali, tanto para vocês quanto para o mestre, porque na minha opinião, o mestre de jogo, ele também está jogando. O que, que você acha disso, Balber? Não, eu concordo plenamente, cara. O mestre, ele também é um jogador. E existe ali aquela, toda aquela, aquele mundo, ele é regido pelas regras. Então, se o jogador, se o mestre começa a abrir mão daquilo ali, da rolagem, começa a abrir mão da ficha do jogador, começa a abrir mão das coisas, ele começa a perder um pouco esse equilíbrio de vontades que tem no RPG, né? Nesse faz de conta, as vontades ficam viciadas. E acaba que o mestre é o cara que vai contar a história, é ele que vai decidir quando o jogador vai morrer ou quando não vai morrer, e não tem qualquer peso nisso aí. A atitude dos jogadores, a escolha que eles fizeram, se eles vão lutar, se eles vão fugir, isso tudo perde significado quando o mestre começa a mexer nos resultados dos dados, né? Porque, exatamente, afinal de contas, ele está controlando o que ele quer. Você não tem garantia nenhuma de que, exatamente, a história que você está contando é a que você está contando, e sim a que ele está contando. Exato. Quando a gente faz um personagem de RPG, até assim, por exemplo, para jogar campanhas mais longas, como a gente do Regra da Casa, que a gente faz o personagem com o máximo de carinho, com o máximo de boa vontade, para gerar uma história, um arco de história interessante para aquele personagem. E eu, como jogador, pelo menos, jogando com o Norma no Regra da Casa, eu quero ser a pessoa mais atuante na história do meu personagem. Eu não quero que o Balbi, como mestre, ele seja a pessoa que determina a história do meu personagem. O Balbi, ele vai determinar várias coisas, o cenário, outros, ele já tem poder suficiente como mestre. Eu, como jogador, o que eu tenho é a história do meu personagem, é o desenvolvimento do meu personagem e o que eu coloco no mundo. E eu, quando eu sento numa mesa para jogar RPG, eu espero muito que o mestre respeite isso. Agora, tem uma questão interessante. Muita gente não muda o resultado do dado, o dano, o ataque, mas usa o escudo do mestre em algumas situações. Por exemplo, o ladrão fala que vai se esgueirar até atrás do trono do rei para tentar fazer um ataque furtivo e colocar o rei sob sua ameaça com uma faca no pescoço, para fazê-lo de refém. Como é que você faz isso sem o escudo do mestre? Você rola, tá, e fala, bom, você conseguiu fazer o stealth ou não conseguiu fazer o stealth? Eu posso explicar aqui a maneira que eu fazia isso, que eu entendia como deveria ser feito isso, e depois a maneira que eu faço hoje em dia, que eu acho que para mim é um pouco melhor. Quando manda. Eu comecei a jogar RPG, se o jogador tinha que fazer um teste de stealth, muitas vezes o cara não pode saber se ele está bem escondido ou não. Então eu perguntava pro cara, beleza, quanto você soma no seu teste de stealth? O cara, tanto. Eu ia, jogava o dado, anotava o resultado. Escondido, mas eu seguia o dado. Tá? Não, não mutretava o jogador. Agora eu tenho uma outra visão em relação a isso. Eu prefiro, quando o jogador fala que vai se esconder, eu prefiro falar, não, tudo bem, como é que você vai se esconder? O cara, eu vou entrar ali de trás daquela caixa. Aí eu vou falar pro jogador, tudo bem, você se escondeu, mas se em algum momento o fato daquele jogador estar escondido ali, aquilo ali pode ser revelado, alguém pode perceber que ele está escondido ali, aí eu falo, cara, agora taca o dado do seu teste de stealth, do seu teste de esconder aqui na frente de todo mundo. Aí o cara taca o dado no momento que alguém pode perceber ele. Se o teste dele for ruim, for abaixo da dificuldade que eu estou estipulando, eu vou falar pro cara, você foi descoberto. E assim eu consigo manter uma integridade de valores de dados entre todo mundo da mesa, ou seja, gera aquela confiança, todo mundo está vendo qual foi a rolagem, e eu não estrago a surpresa do jogador de saber se ele está bem escondido, de saber se ele está mal escondido, ou seja, você mantém o clima, mantém a tensão e traz para o jogador a rolagem em aberto na frente de todo mundo. Isso é uma técnica, né? A gente pode chamar de rolagem retardada ou alguma coisa assim, segurar a rolagem, ou seja, você espera para rolar quando aquela ação for fazer efeito e não quando aquela ação for declarada. né? Tipo, se o cara vai se esconder, você não vai rolar quando ele declarar que vai se esconder. Você deixa ele ir lá se escondendo, você vai narrando. Agora, quando realmente for fazer diferença, quando aquilo ali for, o efeito daquela ação for acontecer, aí você rola e aí vai rolar aberto, sem necessidade de usar o escudo, né, e tudo mais. Sim. E agora, voltando só ao que eu falei no início, eu não tenho problema nenhum. A pessoa que usa o escudo como referência, como tabela, como para checar coisa de sistema e tudo mais. Aliás, eu não tenho problema nenhum nem com quem joga dado escondido. Eu não gosto de jogar esse tipo de jogo, mas cada um se diverte à sua maneira, né? Eu não sou o dono da RPG para falar que existe a maneira errada de jogar RPG, mas eu posso dizer qual é a maneira que eu gosto de jogar RPG. Uhum. Eu também concordo com você. Eu jogo com mestres, eventualmente, que usam o escudo para todas as rolagens. E, enfim, não é uma coisa que eu defenda, que eu vá mestrar dessa forma, mas eu não tenho problema de jogar com jogador com mestres assim. Inclusive porque há mestres que, bom, por pior que possa soar, né, que eles mantêm a ilusão da escolha pro jogador, né? É verdade. Que tem mestres que mantêm a ilusão da escolha para o jogador, mas eu acho o seguinte: é fácil, talvez, você manter a ilusão da escolha para o pessoal mais iniciante no RPG, porque, principalmente gente que não mestrou, por exemplo, ainda, né, ou que está realmente aprendendo, porque aquilo ali tudo é um mundo novo e tem muito mais coisa para o cara prestar atenção e se focar do que saber se ele está sendo iludido, né, na escolha ou não. Mas eu acho que numa campanha de longo prazo, com jogadores veteranos, é difícil que os jogadores não percebam que aquilo ali é uma ilusão de escolha. Você não acha, não? Eu concordo plenamente, cara. E outra coisa importante nisso aí é que, de um jeito ou de outro, o RPG é uma linguagem diferente. Ele não é um cinema, ele não é um livro, não é uma mídia dessas em que tem uma pessoa contando uma história e as outras assistindo. O RPG, ele acontece na mesa, ele é o que vem da narrativa emergente de todas aquelas vontades em conjunto, ou seja, da vontade do mestre com a vontade dos jogadores. E se de alguma forma o mestre está tomando para si o poder de decidir o que é melhor para a história, ele está abrindo mão da vontade dos demais, né? E isso aí acaba ficando claro em determinadas situações. O jogador mais experiente, principalmente, ele vai perceber que em determinado momento ele está sendo guiado e não, em vez de ter as suas vontades valendo na mesa, né? Exatamente. Um outro aspecto que eu acho disso também é o seguinte: normalmente as pessoas que mestram RPG são pessoas que gostam de se aprofundar no RPG, que gostam de ter um compromisso com o RPG, né? Normalmente o mestre, ele é o cara que decide mestrar, é porque ele realmente já comprou bastante a ideia do RPG. E para a pessoa que mestra RPG, é muito interessante você ter essa variância do dado, porque isso aí gera muita situação onde você sai da sua zona de conforto e você tem oportunidades de ampliar o seu repertório e até de evoluir como mestre, porque você vai aprender muito melhor a antecipar situações, a lidar com coisas totalmente aleatórias. Você vai aprender muito melhor a longo prazo com isso, a respeitar aquilo que os jogadores querem fazer. Quando eu digo respeitar, eu digo respeitar porque você vai se sentir seguro para lidar com muita diversidade, porque você vai estar o tempo inteiro caminhando ali numa linha tênue de resultados aleatórios. Você vai ter que rebolar ali para seguir a aventura. Eu acho que é um excelente treino, uma excelente coisa, se você quer melhorar sua mestragem e joga dado escondido, passar a jogar aberto, porque isso vai forçar você a exercitar muitas coisas que você não tem exercitado. O que você acha disso, Baldo? Cara, concordo plenamente. A gente já viu aqui no podcast que é importante você não criar um roteiro, e sim criar uma situação para poder fazer com que essa narrativa emergente, né, ou seja, a história que vem da mesa e não da cabeça do mestre, venha à tona. E quando o mestre começa a determinar o que vai acontecer, no fundo, ele não está pensando ele não está fazendo com que a situação aconteça. Ele está fazendo com que o caminho que ele pensou seja a melhor história, a história que o grupo vai seguir. Então ele está abrindo mão de fazer uma situação para roteirizar o que está acontecendo. E quando você roteiriza precisa, você já tem a ideia do que vai acontecer, você não está se forçando a improvisar, você não está se permitindo improvisar. E, em última análise, você, é o que o Dungeon World fala, né? Você não está se permitindo jogar como mestre para descobrir o que vai acontecer. Não, você está jogando para fazer acontecer o que você pensou. E isso é muito fraco, isso é muito ruim. Você, quando joga para descobrir o que vai acontecer, você está se permitindo também improvisar, você está se permitindo reagir aos jogadores, fazendo com que os jogadores também reajam ao seu improviso. Enfim, você como mestre melhora muito a partir do momento que você para de pensar em roteiro, para de controlar a narrativa e deixa que a narrativa venha. Você vai sentir isso, você vai sentir que os seus jogadores vão, obviamente, se divertir mais, vão ficar mais ligados na história, entendeu? Eu acho que não, você não perde enrolar o dado aberto. Exatamente. A última coisa que eu queria falar em relação a essa coisa de aprimorar a mestragem jogando dados em aberto é que é o seguinte: o RPG ou qualquer habilidade que a gente usa, a criatividade, usa a cabeça ou até mesmo usa o nosso corpo, elas funcionam da mesma maneira. Se você, por exemplo, já teve experiência tocando um instrumento musical, se você ficar tocando Parabéns para Você na mesma velocidade durante 10 anos, no fim das contas você vai saber tocar Parabéns para Você. Você tem, em tudo que você faz na vida, você tem que variar a intensidade, você tem que variar a dificuldade, você tem que pôr até mais dificuldades para você aprimorar, abrir mais a sua cabeça para aquilo ali e fazer aquilo ali melhor. É tudo. Sei lá, você vai numa academia malhar. Você começa lá levantando, às vezes, um negócio que não está com nem peso na ponta. Você quer ficar forte? Você vai botar peso ali aos poucos. E vai aumentando, aumentando, aumentando, até o momento que você vai chegar no resultado que você queria. No RPG é a mesma coisa. Se você quer subir o seu repertório, se você quer aumentar o seu repertório, se você quer aprender a pensar mais rápido dentro do RPG, esse lance de jogar dado aberto, realmente, ele é bem importante. Ele vai treinar a sua cabeça a improvisar muito melhor. Concordo em gênero, número e grau, cara. Exatamente isso. Bom, acho que a gente já abordou bastante o tema, né? Sim. Hoje é um cafezinho mais curto, né? Para o pessoal poder ir trabalhar logo. É isso aí. Se você é um cara que mestra com dado aberto, acho que você vai se identificar com o que a gente falou. Se você é um cara que joga com o dado atrás do escudo e esconde o resultado, considere o que a gente falou, experimente e vê se de repente traz alguma evolução pra tua mesa, se você gosta, não gosta. Compartilha com a gente sua experiência, fala pra gente o que você acha disso, se concorda. E, bom, se você mudou, também volta aqui e diz: pô, mudou, gostei, não gostei. Então, compartilha também o nosso podcast, faça com que a nossa palavra chegue para outras pessoas, ajude aí, a gente agradece muito e boa manhã para vocês, aproveite aí o trabalho, muito RPG, muita aventura, muito romance, tudo demais para vocês aí, um abraço. Valeu, galera. Bom, então é mais ou menos nessa linha que o Balbo falou, um bom dia para vocês. E lembre-se, gente, não existe maneira errada de jogar RPG, mas existem muitos pontos de vista diferentes sobre como é interessante jogar RPG. Um grande abraço para vocês e até o próximo Café com Dungeon. Valeu!